Trip 5447. Prossiga na sua escuta, 47. Chama agora centro Recife 1260, alterna 1288, bom voo. Uma boa semana, 6380. Desce no 1500 pés, condições visuais, ajuste de altímetro 1016, Romeu, Papá, Juliette. Direto Aracaju. 1208 ao controle, 5473 no transponte. Tá 3283, gate 9, pronto para o pushback acionamento. Papá Romeu Lima, prossiga. Posição no momento. Posição neste momento. Gente, reporte vertical do farol, Romeu Lima. Confirma pessoas a bordo? Tá, seguindo 65 a bordo, 3 e 30, alterna Campinas. Salvador, 118, decimal 95, bom voo. 1895, grato, boa tarde. Na Bahia, o último repórter recebia 2 minutos atrás. Positivo, vai ficar atento. Gente, o Romeu Lima, não recebo sua posição, cheque seu modo off, Charlie. Após a nave 10, inicia a porta para o táxi 3283. Salvador, boa tarde, assim, né, minha 3, contigo. Bruno, assista, senhor, é a primeira vez na região aqui, desconhece a rotatória? O senhor tem conhecimento dos corredores visuais até final do Salvador? Afirmativo. Ok, seguinte. Posição rotatória seria aproximadamente sua proa 265, proa 265, manter as condições visuais nessa proa, Romeu Papagilete. 265, Romeu Papagilete. Localizador azul 4196. 4196, complete ADS Expression, mandou em 198, decimal 95, com pouco. 2295, com Salvador. Obrigado, boa tarde. 5 minutos, até na Maceió. De Alfa, Ponte Pé 1895, obrigado, 600. Na final da 1-0. Está ciente do Embraer, vai ficar atento, pro direto para o CIA. Está visual com o Embraer. Mantém o transponder 0140 acionado. Romeu Lima. Está acionado 0140, senhor. O senhor deve estar pegando já já. Acabei de decolar. O Romeu Lima chama Torre Salvador para coordenação desse setor, frequência 1-18-95 com voo. Controle de Salvador, tá 3193, transfere. Siga para o controle. É o TAN 3193, transferindo 2 mil pés. Boa tarde, 3193, contato radar Sul 380, saída da El. Da El, Sumidal 380. Solo Salvador, tá 3216 para o táxi 138 a bordo. Temos 5 horas de autonomia, alterna João Pessoa. 0, tá 3805. 3805, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Boa tarde, bom voo. 251-3325, boa tarde, tá 3805. De Alfa, quando se espera no 0895, no 016, tá? 3216, boa. Confirmando 1015. Salvador Azul 4116, livrou na Foxtrot. Sente via Alfa antes da Juliette para reportar 4116. Visual com campo, Romeu Papai Juliette. Romeu Papai Juliette, chama a torre 1895. 1895, obrigado pelo apoio, senhor. O 394, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, boa tarde, com voo. 251, 133, 25, boa tarde, obrigado. Voo 1924, chama o centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 2545 Recife, da 924, boa tarde. Controle ligou 600, decolou 1800 pés na Puca Zipar. 600, boa tarde, contato radar só 370, sai da Puca. 370, 600. Controle Salvador, boa tarde, trip 5240, informação papá. 5240, acione identificação, desça ao 050, vigilância e chegada amarela. Ok, identificado, descendo ao 050 no perfil Mari, trip 5240. Salvador, boa tarde, tá? 3283. 3283, boa tarde, contato radar sobe 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, solicita nível 110 como sinal para Aracaju, tá? 3283. 3283, sobe e mantém, nível 110, cruzando 4 mil pés, curva esquerda direto na proa de Aracaju, tá? 3283. Positivo, 110 está autorizado e para efeito de treinamento solicita cumprir a saída na íntegra. Autorizado então, mantém o perfil da saída PUCA, tá? 3283. Obrigado, um perfil. Bravo, Kiluíski. Kiluíski. Senta tráfego, sua posição 12 horas, 4 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, sobrevoo na região do CIA, ok? O tráfego está a 500 pés, 500 pés. Mantenha um no 1500, mantenha a proa da rotatória. Bravo, que Luiz. Trip 5626, cleared after bomb correction, after pillow position. Descended to 2051H1016, you are cleared, final. ILS approach to runway 10, report to localizer course. After pillow, clear complete the procedure and then I'm calling right on. Centro Recife, 125, décima 1, bom voo. Gente, obrigado, bom dia. Salvador, é o Mike Alfa Inc. Contato radar, só 370, saída Momo. 370 Momo, 3206. Trip 5240, desça 3 mil pés. Ajuste de altímetro no 096. 3 mil pés, trip 5240. Tráfico Luiz, que tava está no campo? Chama a torre 11895, bom pouso. Localize the Vietnam inside 5626. 35626, contact Salvador Tower 118.6, direction. 118.6, correct. Correction, 118.95. Now 118.95. Escuta. Chama Recife 125 decimal 45. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom serviço. 600. Desça 2 mil pés, autorizada final do ILS X-Ray. 2 mil pés, reportará estabilizado o trip 5240. Salvador, eu acho que é 6315. Estamos autorizados 360 para Guarulhos, decolando da 10, curva direita, Israel, Leda, Ele informa que voo no 6, conforme o plano. Brit, conforme o plano. 1208 é o... Fazer saída 5513 é o transponder. Proxané 6315. Camará. Pro pushback acionamento, 1-3-3, no 2. Ok, Camará. Localizador visual com o campo, 5240. 5240, torre 1895, vamos pro outro. 1895, 5240, grato. Controle o Oscar Mike Romeu, ponto de alto de esquerda, afastado 16 milhas de Salvador. Oscar Mike Romeu, desce 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. Descer para 2 mil, ajustando 1 no 0 no meio, Oscar Mike. Objeto 5857, a sua identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada ponte. No meia. Bom, se autorizado. 5857. Controle Salvador, boa tarde, Força Aérea 2733, mantendo a mil pés, Axé, passou agora o farol de Itapuã. Força Aérea 2733, mil pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Reportará farol da Barra, após o farol, solicita aí ascensão para 3000 da vertical de Vera Cruz. Ciente, após o farol está autorizado a subir a 3000 pés, minha escuta permanente para, se necessário, livrar o setor devido ao tráfego do instrumento, ok, o 2733? Okay, I have here Ocean Air 6327. Cock ident. Ident, Ocean 6326. Okay, that's right. Radar contact, maintaining flight level 130, 53 miles southeast, southwest from Sierra Victor Delta VOA. You are clear, Mari. Arrival, descend until flight level 050, Ocean Air 6326. Roger, clear, Mari.